Sucesso do DVD do boizinho, o rei da bregadeira. Ao vivo em Guarulhos! Fazer a dança, que é diferente, que é envolvente, que o povo gosta. Todo mundo arrocha nesse barulhinho. Você vai dançar assim com o boizinho. Din, din, dom, dom, din, din, dom, dom. Empinando, empinando, empinando o meu som. Din, din, dom, dom, din, din, dom, dom. Empinando, empinando o barulho do meu som. O din, din, dom, dom, você faz o quadrado. Depois empina, empina, empina, empina. Din, din, dom, dom, din, din, dom, dom. Empinando, empinando o barulho do meu som. Ei, balancinho gostoso. Aqui. Em nome de BZ Produções, a produtora do sucesso. Vem clipe novo aí, viu? Portal do Arrocha. Vem fazer a dança, que é diferente, que é envolvente, que o povo gosta. Todo mundo arrocha nesse barulhinho. Você vai dançar assim com o boizinho. Din, din, dom, dom, din, din, dom, dom. Empinando, empinando, empinando no meu som. Din, din, dom, dom, din, din, dom, dom. Empinando, empinando no barulho do meu som. Din, din, dom, dom, din, din, dom, dom. Empinando, empinando, empinando no meu som. Din, din, dom. No ritmo desse barulhinho aqui, ó.